Valeu, gente. Obrigado pelo lugar de vocês. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Vem arrochando, vem arrochando. Alô, Alisson Borges. Ô, Tri. Obrigado, minha gente. Em nome de RPD Produções. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Arruma minha mala, eu tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Diz aí, quem sabe canta aí pra ficar bonito com a gente. Vem, vem, vem. Ô, coisa linda! Chora embora, eu não vou. Alô, manda. Agora a vez se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer amor. A mala é falsa, amor. Diz aí, embora, vem, vem, chora embora, eu não vou. Agora a vez se aprende a dar valor. Matar minha sede de fazer amor. Arrocha assim, ó. Meus parceiros, os homens sem sentimento. Arrocha, meninas. Leozinho. Ô, paixão. Vem comigo assim, ó. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Chão. Arruma minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas isso. Caiu na rotina. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Um abraço pra toda a minha família que se faz presente. Diz aí! A outra aqui, ó. Amala. Tamo junto. Quem sabe canta aí? Embora o choro, embora eu. E agora? Agora! Ô, caminho da roça, de pessoas! De fazer. De novo pra ficar bonito! A mala é falsa. E pra encerrar com chave de ouro, chora, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. Rocha. Valeu, gente. Obrigado, gente. Quero ver o nome de vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Os homens sem sentimento. Em nome de RPD Produções. Os homens sem sentimento.